0, boa noite, aciona a identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, boa dona. Descida, tá 3170. Aqui, São Mike, novembro, prossiga. Qual a licitação? Solicita a autodireção de reboque da ponte 4 para o parque 3, posição 08. Autorizado, está autorizado. Tem aqui, novembro, Mike, autorizado. Central localizador, está com campo à vista, 3170. 3170, torre 1-1895, compouso. 1-1895, obrigado. Boa noite, está 3170. 3170, que negando 014, reposte no externo, baixado e travado. 3170. Falou, Mike Hank, November, parqueado na posição número 8, bate 3, bom dia, obrigado. Bom dia. Baixado e checado, 3, 1170. Pesado pouco, cabeceira no 0, vento 0, 30 graus, 1 nó, então 3170. Então 3170, livre pouso. No solo 5-4, libera a direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 06. Sete, vai de braço final, Santos 1-7-0. Salvador, boa noite, tá 6170, nível. 0, prossegue Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 6170. 5556, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1013, voador. Descida para 2000, estou cruzando. Aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Ativo, chega da base. Zero está liberado. Trip 5556, voa dona. Salvador, bom dia. Na escuta do Mike, eu tenho o Mike. Prossiga. O Mike, eu tenho o Mike, solicito autorização para reboque aqui do pátio 3, na posição 03, para a posição 04 do pátio principal. Mike, eu tenho o Mike, está autorizado. Está autorizado, mantém escuta permanente. Na escuta, Mike, eu tenho o Mike, mantenha a escuta permanente, entrando em nosso reboque. 3520, tá autorizado, Duna. TP 5556 estabilizado. 5556, torre 1 no 895. 1895, TP 5556. 3520, desça para 2000 pés, autorizado, direto, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte estabilizado, 3520. Torres, Salvador, tempo 5556, estabilizado no ILS. Vamos passar o externo. Tempo 5556, aqui negando 013, baixa e travou. Vamos reportar baixar e travar. Já pode baixar e travar. Externo baixado, travado o TRIP 5556. Autorizado pouso, cabeceira 10, vento calmo, TRIP 5556. 56. Artigo 556, no solo de 24, libere à direita, Pax via Alfa Juliette, para o portão 8, 5556. Aqui na 04 do Pax, muito obrigado à coordenação e um bom dia. Bom dia. Estabilizado, até 3520. 3520, torre, ONU no 895, compor. Chegar até daqui a pouco, 295. Boa noite, está 3520. 520, que negão no 013, Reposte no marcador externo, baixado e travado. 2 0. Espero achar travado 3520. Autorizado pouso, cabeceira no zero, vento 040 graus, 2 nós. Livre pouso no zero, tá 3520. Solo 30, libera direita, SAC de Alfa Juliette para o portão 01. Direita Alfa Juliette para o 01.